Maikinho, tá ligado? Fala, Maikinho, fala, Maikinho, fala, Maikinho. A partir de agora, a putaria vai começar. DJ Maikinho, acabou de chegar. Vai, Maikinho, essa putaria com o DJ Maikinho. Bora, bora, vamos que vamos. Só putaria. Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo. Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo. Eu passo, passo, passo o saco. Passo o saco, sabe? Eu passo, passo, passo o saco. Passo o saco, sabe? Vou sarrar nas novinhas do bucetão. Vou sarrar nas novinhas do bucetão. De beck na boca e copo na mão. Vou sarrar nas novinhas do bucetão. De beck na boca e copo na mão. Já arrumei a casa, já arrumei a cama. Tudo preparado pra quebrar essa piranha. Já arrumei a casa, já arrumei a cama. Tudo preparado pra quebrar essa piranha. Brota, pode brotar, o puteiro é aqui. Tu vai ser bem-vindo aqui no baile do PI. Tu vai ser bem-vindo aqui no baile do PI. Piranha é bem-vindo aqui no baile do PI. Quer brotar, pode brotar, o puteiro é aqui. Piranha é bem-vindo aqui no baile do PI. Piranha é bem-vindo aqui. Caralho! Aí, DJ Maikinho, tá ligado? Fala, Maikinho, fala, Maikinho, fala, Maikinho. A partir de agora, a putaria vai começar. DJ Maikinho, acabou de chegar. Vai, Maikinho, essa putaria com o DJ Maikinho. Bora, bora, vamos que vamos. Só putaria. Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo. Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo. Eu passo, passo, passo o saco. Passo o saco, sabe? Eu passo, passo, passo o saco. Passo o saco, sabe? Vou sarrar nas novinhas do bucetão. Vou sarrar nas novinhas do bucetão. De beck na boca e copo na mão. Vou sarrar nas novinhas do bucetão. De beck na boca e copo na mão. Já arrumei a casa, já arrumei a cama. Tudo preparado pra quebrar essa piranha. Já arrumei a casa, já arrumei a cama. Tudo preparado pra quebrar essa piranha. Quer brotar, pode brotar, o puteiro é aqui. Tu vai ser bem-vindo aqui no baile do PI. Tu vai ser bem-vindo aqui no baile do PI. Piranha é bem-vindo aqui no baile do PI. Quer brotar, pode brotar, o puteiro é aqui. Piranha é bem-vindo aqui no baile do PI. Piranha é bem-vindo aqui. Caralho! E aí, Guilherme LK, rei do lança, lança a música pra caralho.